mundo na hype, homem na estrada, na vibe do só caminho. Sem guia, sem companhia, sem simpatia, só que ouvi o rap tocar e me chama pra viver, pra ser quem faz a frente, seu elo da corrente. Ter rumo pra seguir a partir do que se sente. Ser mano, ser humano, pra acordar quem não entende. Sem conspiração, que a revolução é da mente. Na pegada, bota fé, quem faz de verdade vive. Não é grana que enobrece, é a prece que mantém livre. Ouvi quem te aconselha, ajoelha pra ser lembrado. Descubra quem é você e o quanto tem caminhado. Quem te deixou sozinho, quem você deixou sozinho. Quem tirou da solidão, quem foi vilão no seu caminho. Debati comigo mesmo se vale a pena seguir. Vi que a meta não é chegar, o mais importante é ir. Se quer viver, bora. O tempo é rei, disse eu sei. Cedo ou tarde vai chegar. Se se perder, volta. Existem vários caminhos, mas só um pra se encontrar. Se quer viver, bora. O tempo é rei, disse eu sei. Cedo ou tarde vai chegar. Se se perder, volta. Existem vários caminhos, mas só um pra se encontrar. Baixo do estilhaço, acho força pra cantar. Abre a porta que a nossa corda tá na hora de chegar. Um som pra mim, o rap, função eu e os moleque. Missão de quem escreve é ser a voz de quem não tem. Família, minha sigla, Priscila heroína. Sai zica que contamina, propina que ajuda quem. Finge que é tudo nosso, eu não posso dizer nada. Porcos de rostos expostos, um corpo e alma manchada. A saga que prossegue, os de bege vem na bota. Quanto mais o mundo avança, vem mais a cadeia lota. Foca no seu futuro, atrás do muro é sem mudança. Presídio não recupera, enterra a esperança. Vingança pra mim não vira, o mundo gira, o tempo cobra. Desejo negativo, negativismo dobra. Segue com a terra fria, quem do mal se apropria. Quem deixa de ter um guia, dificilmente confia. Sorria,